de parceiro. Não sou carro velho, mas eu me engano. Na pista eu vou sempre levando o pano. Com meu motor barulhento eu sou feliz. Andando com os amigos é assim que eu fiz. Na quebrada eu chego com meu estilo. Estofado rasgado, mas eu não me exilo. A galera já sabe, é pura emoção. Carro velho na pista, é só diversão. Eu sou carro velho, mas não me engano. Na pista eu vou sempre levando o pano. Com meu motor barulhento eu sou feliz. Andando com os amigos é assim que eu fiz. Roda amassada, mas eu não ligo. Acelero forte, sinto o abrigo. Com a galera ao lado, rindo sem parar. Carro velho, nossa vibe vem pra celebrar. Cada quilômetro uma história pra contar. Com meu carro velho eu sei que vou brilhar. E se a estrada é longa eu vou sem medo. No coração a amizade é o meu segredo. Eu sou carro velho, mas não me engano. Na pista eu vou sempre levando o pano. Com meu motor barulhento eu sou feliz. Andando com os amigos é assim que eu fiz. É assim que eu fiz. Oh, os amigos é assim que eu fiz. É assim que eu fiz. Na quebrada eu chego com meu estilo. Estofado rasgado, mas eu não me exilo. A galera já sabe, é pura emoção. Carro velho na pista, é só diversão. Eu sou carro velho, mas não me engano. Na pista eu vou sempre levando o pano. O meu motor barulhento, sou feliz. Andando com os amigos, é assim que eu fiz. Roda bem meu fez. Roda amassada, mas eu não ligo. Acelero forte, sinto o abrigo. Com a galera ao lado, rindo sem parar. Carro velho, nossa vibe vem pra celebrar. Cada quilômetro uma história pra contar. Com meu carro velho eu sei que vou brilhar. E se a estrada é longa eu vou sem medo. No coração a amizade é o meu segredo. Eu sou carro velho, mas não me engano. Na pista eu vou sempre levando o pano. Com meu motor barulhento sou feliz. Andando com os amigos é assim que eu fiz. Corre de parceiro, corre de parceiro, corre de parceiro. Meu coração, a amizade, é o meu assim que eu fiz.